vai aleijar. Devagarinho, devagarinho, entra os olhos e nada se vai estragar. Devagarinho, devagarinho, entra os olhos, ninguém se vai aleijar. Devagarinho, devagarinho, entra os olhos e nada se vai estragar. Es el ritmo de Latinoamérica. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Este é o ritmo do meu coração.

Aquilo que fizer, o rio que separa do frio, tarda nada, vai se Exatamente.